E na segunda-feira não vou trabalhar. E mais na terça não vou pra poder descansar. Fiquei velho já, cara. Pá, que merda. Cara, sinistro, né? Sinistro, sinistro é ver que a Rádio Cidade acabou, rapaz. Pô, mas agora que tem a Kiss FM, menos mal. Tem? Kiss FM, 91 ponto alguma coisa. Opa, essa aí eu não conhecia, não. Essa era uma rádio já antiga de São Paulo. Veio pro Rio? Veio pro Rio, eu escuto ela já tem uns 3 ou 4 anos no computador, né? Ah, no computador, eu tô falando... Aí só que agora ela veio pro rádio mesmo, pô. É mesmo? Não conheço essa dele. Se você ir na roça, vai pegar, mas... Não, aqui não pega, Macarrel não pega. Opa, Eduardo. Eduardo parece que conectou, mas não fala nada. André foi no portão falar com a Dona Maria. Ah, tá. Foi lá, com certeza inventar uma desculpa pra ela. É, pra poder voltar pra dentro de casa, pra fazer um pouquinho. Meu falar amor, pra ela. É. Olha só, eu tô ocupado, tem uns coleguinhas ali me esperando. Não vai falar isso, né? Não vai falar isso. Não, vai, duvido, vai inventar uma desculpa super filosófica. É. Pô, dona pra caralho, vou voltar pra casa. Quem trabalha mata fome, não come o pão de ninguém. Mas quem come não trabalha, tá comendo pão de alguém. Quem trabalha mata fome, não come o pão de ninguém. Mas quem come não trabalha, tá comendo pão de alguém. E pra ganhar... Eu só quero perguntar uma coisa, Vitor. Eu? A cada dia que passa, você tá ficando mais coxinha. Para com isso, cara. Eu tô falando pra ele. Ele passou debaixo do arco-íris, aconteceu alguma coisa com esse menino. Ele morava em Macaé. Ele morava com Macaé, não era assim. Eu era rebelde, era rebelde. Fazer ler parkour, ter cabelo grande. Eu era rebelde, caramba. Eu fiquei velho, né, cara? Porra nenhuma. Aí agora eu vi a foto aqui e falei, olha, vou conectar, Vitor Hugo. Tudo bem, o meu mesmo nome. Mas essa foto aí foi de alguém que assumiu esse corpo, que não era isso aí, não. Terno, cabelo com gel, porra, cara. Jogadinho pro lado, cara. Não, jogadinho pro lado, com a ondinha assim, é. Aquele negócio que vovó fazer. Só falta ele passar aqueles três garfos no cabelo assim, dar aquela puxadinha pra frente. É sacanagem. Terno. Ah, porque ele vai andar com aqueles pentezinhos de avô, tá ligado? Isso, aquele pente. Do bolso. Pô, isso. Cara, você me deu ideia. E aí, tô te falando? Porra, claro que vende. Você já viu que vende nesse terno seu? Eu duvido que não tenha um lenço ou uma porra de um pente desse. Pô, meu terno foi sinistro, cara. E nem te conto, mano. Eu era padrinho, né? Aí o padrinho falou, pô, o terno é assim, assim, grafite, não sei o que, gravata grafite. Falei, pô, beleza. Aí fui lá, experimentei, tirei a foto, mandei pra ele no celular, né? Falei, Dudu, é isso aí mesmo? Ele, não, é isso aí mesmo, só a gravata que muda. Falei, pô, beleza. Aí chegou na hora do casamento, pô, os outros padrinhos tudo de preto, mano. É, porra, ele é doido, caralho. É. Esse moleque arrumou, foi Dudu. Aí ele porra, me viu, ele me viu e já meteu a mão no teste, né? Caraca. Porra. Aí já liguei os pontos, né? Pô, moleque, não me avisou que era preto? Pô, eu te falei que era. Pô, eu te mandei a foto, cara. Deu a foto, cara. Trouxe grafite. Pô, cara, calma aí. Aí tinha um maluco lá, um convidado dele lá, com terno preto. Pô, a gente não trocou o terno antes do noivo entrar, mano. Pariu, cara. Pô, só que é o seguinte, né? O terno dava, né? Coube, na moral. Só que a calça, assim, o moleque também vestia a mesma coisa que eu. Só que o moleque era perna curta, igual tu, Frodo. Caraca, fiquei a festa toda com a calça pescando. Ah, cara, com a calça acabei aparecendo, mano. Cara. Não dá mole, não. Sou super trabalhador. Alimento minha família com orgulho e amor. Super trabalhador. São as aventuras do super trabalhador. Sou super trabalhador. Enfrento os desafios, o perigo que for. Super trabalhador. São as aventuras do super trabalhador. Demorou. Super trabalhador. Taxista, motoboy, assistente, diretor. Super trabalhador. Pipoqueiro, pedagogo, porteiro, pesquisador. Super trabalhador. Ambulante, feirante, astronauta, ilustrador. Super trabalhador. Comandante, comissário, caixa, vendedor. Super trabalhador. Cozinheiro, garçom, bibliotecário, escritor. Super trabalhador. Maquinista, sambista, surfista, historiador. Super trabalhador. Marceneiro, carpinteiro, ferreiro, minerador. Super trabalhador. Telefonista, salva-vidas, bombeiro, mergulhador. Super trabalhador. Paraquedista, arqueólogo. Alô, alô, testando, 1, 2, som, ei, ah, som, oi, 1, 2, ah, ei, ah.